demora. Dá um rumo nessa história. Tô sentindo que é agora. Chegou, bateu, agora a gente vai ficar bem. A gente tem tudo pra ficar bem. Só se encontra quem se perde nos caminhos do desejo. Tem um mundo te esperando. Chegou, bateu. Deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã.